Então, 3895, decolada 254, chame controle, 120, décimo 8. Então, 3895, copiou a torre. Afirmativo, ciente, então, 3895. Controle de Salvador, Montianta 3895, passando 2300. 3895, bom dia, contato radar sub 340, foi na proa de Dael. Direto Dael, nível 340, tá 3895. Delta 3191 na ponte 6, quantidade de travessa. Aguarde para puxa, senhor. É necessária uma coordenação com o controle devido à aeronave do laboratório, o GIM. E o controle solicitou que todas as aeronaves que solicitam acionamento seja coordenado, ok? Só mais um instante. Sem problema, está na frente, 319. Livre! Gente, grato. Puxa, autorizado, tá 3191. Salvador, Web 5728, formação Kilo. 5728, para Recife, agora em copo. 3895, chama Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25, bom dia, bom voo. Seguinte, 3895, obrigado, bom dia. 2, passagem padrão 3. Livre. Bravo, meu tango, índia, bravo, prossiga. Ciente, mantenha assim, condições visuais 500 pés, reporte rotatória, tango, índia, bravo. GV52 na superfície, vento 140 com 109. Gente, grato. A princípio o GV precisa das informações da de vento, não é necessário não. Ah, ok, gente. Bravo Uniforme, tá no Platinho da Itaia, pressionamento. Mike Bravo Uniforme, direcionado, chame para o táxi. Pressionamento, vamos botar o táxi, Bravo Uniforme. 9-1, estamos com 222 a bordo, 350, Campinas. Viu um livre táxi de Apache Índia, ponto espera 186, 1020 o ajuste. Ao no 8, Conselho 27 no 8, para Brasília. Tem uma informação aqui, solicitando que o senhor entre em contato com a sala S militar. Já estou em coordenação para sua autorização, aguarde cópia. Controle, identificando, o GV-52 vai precisar agora de uma passagem padrão 2. Ele é 710 sobre o 364. Positivo, padrão 2 agora. Ah, retificando novamente, padrão 4, transversal. Padrão 4, ciente. Ciente, autorizado 350, resistência para o 158, decola da 10.5 por Caracas. Controle 208, transponder 5547, web 5722. Obrigado. Confirme para a torre? Altan 3191, ponto espera pronto. Sente para 3191, mantenha o ponto espera da 10. Aguardando, 3191. Torre, é o Mike Bravo Informe, estacionado, está com 3 a bordo, 4:40 de autonomia, alternando Maceió, está pronto para o táxi, o Alfa Sul, Mike Bravo Informe. Mike Bravo Informe, autorizado o táxi, até a intersecção da 1 ou 7, reporte para ingresso. pousada até 17, vai apontar para ingresso, na intersecção Mike Bravo Uniforme. Sente, Mike Bravo Uniforme, tem restrição para sua decolagem, sua cópia? Ok. Curva à direita após decolagem no zero. Chama, puxa, senhor. Até 4.000 após saída Conde, o Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, procedimento correto, chame para ingresso no 17. A próxima ponta de espera está pronto para ingresso, Mike Bravo Uniforme. 17, decola da 1.0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 1.20, decimal 8, 5.5, 5.5, transponder. Controle Salvador, WebJet 6721, informação Kilo. 3191, na Lima tem cabeceira 1-0. 1-0, Lima tem, 3191. Márcia, chegada Maré. 050, chegada Maré, pode apertar o RNAV. Ok, a gente mantém o perfil da chegada Maré, prepara o RNAV para a pista 10, a partir do Terra Vitor 366. Então, etapa, vai para o Terra 366. Obrigado. Controle, boa tarde, Alfa Patango, Whisky, Mike Alfa. Whisky, Mike Alfa, boa tarde, a sua identificação, vista 4.000 pés, vigilância, chegada a Bonf. Entendeu, desce para 4.000 na Bonf, Whisky, Mike Alfa. Afirmo, ajuste é 1-0, 1-9. 1-0, 1-9, Whisky, Mike Alfa. Está autorizado, chame táxi. Objeto 6721, não foi na planta Serra Vita 366, descendo a 2.500 pés, 2500 pés, ajuste 1019. Sobre Serra Vita 366, descendo a 2.500, 1019, web 6721. E eu na prova da decolagem, o Mike Bravo Uniforme. Informador, 3216, informação Kilo. 3216, bom dia, sua identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada Mari. Identificou 050, Mari, autoriza a Renata 10. Mantenha o perfil da chegada Mari e aguarde autorização para o RNAV a partir do Serra Vitor 366, o 3216. Cliente, 366, obrigado. Dia Bravo. Na escuta, Bravo. Temos uma informação de tráfego da posição de 11 horas 5 milhas. O tráfego da Força Aérea Brasileira está mantendo 1.500 pés. Reporte visual com local de voo. Positivo, está atento ao tráfego, reportará. O Tango já estava atrás do Salvador, senhor. Então reportará visual com campo transferência de frequência. Tango Dia Bravo. Confere. Tango Mike Bravo Uniforme decolou aos 08, mantendo o proa até 4.000 pés, chama agora o controle em 1.20.8, bom voo. Gente, 1.20.8, mantendo a proa, o Mike Bravo Uniforme. Tango 3191, o senhor deverá manter a posição devido à aeronave laboratório voando no proximidades do eixo do colágio do senhor. Eu aguardo uma conexão com o controle para liberar sua decolagem 3191. Vende padrão dessa, vende perfil dessa. Tá positivo. Quando o senhor cruzar o setor de decolagem da pista 10, eu vou autorizar o airplay a decolar. Romeu, já trago da visual com o aeroporto superizado da sede 2. 1186, bom pouso, Tango Índia Bravo. 1186, Tango Índia Bravo. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Boa tarde, Tango Índia Bravo. Confirme intenções de pouso, pista 17. Negativo, senhor. Pista Tato 3, autorizado. Gente, a intenção de decolagem é o pátio 3, correto? Negativo, o Tango Índia Bravo está chegando em Salvador, está visual com o aeródromo para pouso no pátio 3. Tango Índia Bravo confirma, o senhor está voando norte do aeroporto, intenções de decolagem, correção, intenções de pouso do senhor é o pátio 3, é isso? Positivo, Tango Índia Bravo está no setor norte do aeroporto, visual com medo, para pouso no pátio 3, que é autorizado. Gente, o Tango Índia Bravo então continua a aproximação, reporte curto final para o pátio 3, exemplo agora de 150 graus, 08 norte, ajuste 619. O Edson, centro Carcará, centro aguarde para iniciar o táxi, Carcará 118. Leve 5728, estou sendo trago só um minuto. Chamou 31 no avião, não? Eu só gostaria de saber se haveria alguma previsão aí para decolar. Gente, infelizmente eu não terei a previsão para o senhor. Eu tenho aqui na repetidora que o G vai estar cruzando o eixo de decolagem da pista no zero em aproximadamente mais 3 minutos. O controle nos informou que logo após ele cruzar esse eixo, ele vai me ligar autorizando sua decolagem, ok? Ok, dá uma escuta aqui, obrigado. 31 no avião. Ok. E para autorizar vocês, de repente, ficar guardando um tempo desconsiderável devido à aeronave voando. Ah, senhor ativo, teria uma previsão, senhor? É, na verdade, a gente está aqui aguardando só a liberação do ponto de espera. Tem um TAM ainda, que está no ponto de espera, e tem um Carcará, a outra aeronave da FAB que vai decolar. E ainda o GEB está voando, mas eu acho que mais uns 4 minutos. Eu vou chegar com o controle, na verdade, e eu vou passar o estimado para vocês, só mais um minuto. Nossa, escuta, grato, gol 1777. O 5722 também me escuta até mais. O azul 4463, segue o treinamento na 1. Gente, azul, aguarde. Aguardando. O 31 no avião, não lhe mantém, pista no zero. Vamos dar ele manter, 3, eu não lembro. Controle Tango Índia Bravo na final, 4-3. Gente, Tango Índia Bravo tem pouso autorizado no pátio 3, vento no 50 graus e no 09, ajuste no 019, chama no solo controlado, Tango Índia Bravo. No 019 ou no 50 com 10, chama no solo controlado, autorizado, pouso Índia Bravo. Ah, não, no centro é possível para o último aqui, ó, aliás, mais conveniente. Inclusive, se for também conveniente para o controle, tem condições de cancelar e ingressar direto na final da 17. Também é, ali agradeço. Então, tendo que estar alterando as regras agora no 5, no 4, vocês estão no 1.500 pés. A repórter já está na cabeceira no 7, o último aqui, ó. 7, desce para 1.500, está autorizado, vai então direto para 1-7, está presente? Autorizado. 7, curva na esquerda então, para interceptar uma final da 1-7, o ISC Mike Alva. Zuno 91, observe O 1044, cruzando agora o eixo do pistão 0, o senhor tem livre decolagem, pistão 0, deveremos até 3 mil pés, senhor. Após curva direita na subida da El, o vento é de 150 graus, 109, ajuste no 09, então 31, 91. A decolagem visual com helicóptero 3 mil na proa após da Elton. Controle autoriza o GIV-52 a circular nesse setor aqui, para quando autorizado regressar na passagem padrão 4. Positivo, pode ficar no setor sul. Nessa posição, ou seja, a 5 milhas da cabeceira 35 a 1400 pés. Pois as decolagens com curva à direita, prioritariamente, vão iniciar a curva ao passar 2000. Gente, grato. Ajuste no 09, reposto na final. Serra Vitor 366, pode confirmar 2500, né? 2500, 2500 pés. Mantive 2500 pés, na proa do 366, reposto na final, 3206. Carona 8, livre cruzamento, pista 10, prossiga via Delta, Alfa e reporte na Juliette. Carona 8, só poder confirmar o POB? 03, copiar. Salvador, boa tarde, trip 5486, ciente da informação, quilo autorização para lençóis, nível 200. Trip 5486, lençóis, só um minuto para autorização, subindo inicialmente a MOMA. Ciente. Chame a torre 118, décima meia dúzia, muito grato, bom pouco. 186, muito grato ao senhor, tenha uma boa tarde. Controle, bom dia, 31 avião da TAM, da EL, mantendo proa até 3000, cruza 2000. 3191, bom dia, contato radar sobe 380, está autorizado da direita na proa da posição Leda. Direita Leda, 31 avião da TAM. Cada 10, ponto de espera transfira a torre 18.6, 1019 ajuste, fica tendo tráfego da Gol num pushback, marcarão à noite. Para o táxi, web 5722, aborda 90, autonomia 4 horas e 9 minutos, alterna Salvador. A 3296, gente. Positivo, mas imediato. Tem um avião taxiando, senhor, vai cuidar ele? Gente, evite o sobrevoo da aeronave no solo, senhor, e chame o setor norte do aeródromo após cruzamento da pista no zero. Positivo, então vai ter na casa dele. Torre, o Papatango, o Whisky Mike Alpha está na final da 97 contra rebaixado travado. Confirme. Torre Salvador, o Whisky Mike Alpha está na final da 97 contra rebaixado e travado. Whisky Mike Alpha, evite reduções, tem pouso autorizado, senhor, na pista 17, vento 160 graus, 09 nós. Está com livre pouso na 197, Whisky Mike Alpha. Afirma, senhor, evite reduções para evitar pouso simultâneo, pista no zero. Está reduzindo ao máximo, Whisky Mike Alpha. Oi, Salvador, boa tarde, Objet 6721. Lado, informo hotel 25 Bravo, pouso na 197. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Desde no 09, já baixou o tabu, web 6722. Whisky Mike Alpha, reporto um helicóptero a princípio na perna do vento da pista no 7, alongando com o destino em mar, não deve interferir com o seu pouso, senhor. Está ciente, Whisky Mike Alpha. O Tami de Abraão está visual com o Whisky Mike Alpha, senhor, já está na final para Neymar, Tami de Abraão. Copiado, Tango Índia Bravo, chame no solo controlado, vento agora em Salvador, 160 graus, 109, ajuste 1019. 160, 1019, chamar no solo controlado, tá? Com meu Tango Fox, desça a 4000 e corrijo, ao nível 035, 035. 5, Romeo Tango Fox. 03, Tango Fox. Você tem condições de voar na proa da rotatória? Afirmativo, senhor. Linha 741, cópia. Linha 741, cópia. Pronto, cópia. Guarulhos 340, rota via conforme o plano. Bridge, apesulo no meia para votar o Zulu, conforme. Decola 10, curva à direita, no perfil da Léo, Leda, após Leda, voa Bridge, ao intercepto, ao eixo da aerovia, apesulo 16. 5565, código transponder, controle 120.8. O web 6741. 6741, Guarulhos, autorizado, 340, rota do plano, decola da 10, curva à direita. Tael Leda Bridge, apresulou 16, 5565, código transponder, o controle 1208, web 6741. Chame no 10, quando pronto, puxa acionar. Chamará. Salvador, gol 1777, pronto, táxi está com 179 a bordo, 2:25, eu tá na confiança. Provado, táxi até o ponto de espera, via Indy Alpha, ponto de espera 18.64, 1019, bom voo. Indy Alpha, 1086 lá, com 1019, 1777, boa. Boa. Mensagem 21, pouso autorizado, 10, 170 graus, com 11 nós, check frente. Mais travado, por gentileza, para fim de abrir de máquina. Do Romeu Tango Fox para Salvador? Certo. 45 milhas, comandante. Certo, Romeu, ótimo abraço, prossiga. Se tiver condições, direto na proa da rotatória, reporte avistando o campo. O Romeu Tango Fox, para ser mais preciso, apesar do seu estar voando visual, está se aproximando pela radial 297, agora 43 milhas, ok? Ok, muito grato. Objeto 6721 no solo 22, libera pista próxima, interseção à direita, chame solo em 1, 21, decimal 9. 219, o 6721, obrigado. Prossegui para 2500, azul 4076. Autorizado, até 2500, 2500, 10, 10, 19, no ajuste. 2500, 2019, obrigado. 3319, 1800, Recife, 1251, alterna no 3325, avô. Vento no meio, 0 grau, 09. Copiado, grato, livre pouso no 0, outra 3206. Está livrando o Isque Mike Alpha. Gente, Alpha, estacionando para que se livre, bom descanso. Boa tarde. Da Juliette, o Mercedes 2 anos. Papa Tango, Mike Bravo, uniforme. Possível. Chama o centro Recife, 12540.